São Família. Ele entrará em ação. O cara do momento. DJ Nando Mix. DJ Nando Mix. O comandante original. Ei, comandante, está tudo pronto? Então, tá autorizado. Mostra por que você é o comandante original, papai. Se você não conhece, eu vou te apresentar. Nando Mix, o comandante original do Pará. Se você não conhece, eu vou te apresentar. Nando Mix, o comandante original do Pará. Se prepara porque agora a adrenalina vai subir. Esse o comandante é o Nando Mix, porra. Se prepara porque agora a adrenalina vai subir. O comandante tá na área, é impossível resistir. E fecha com o Nando Mix e bate na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. E fecha com o comandante, bate na palma da mão. Nando Mix se tocando, é rajada de pressão. Esse é o Nando Mix, porra! Alô, Mel! Esse é DJ Nando Mix, o comandante original. É DJ Mel! A maior DJ de todos os tempos. Ela Miranda. Moisés DJ. O resto é o resto. Vai, moleca doida, vai. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Esse é o Nando Mix, pô. Coração fica você. Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, nem machucar seu coração. Ei, Nando Mix, tá dando mole, mano, sem mancada. Deixa rolar o bagulho. Explode o bagulho! Então fogo no baque, pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo. DJ Nando Mix. Dali DJ Nando. É DJ Mike. Esse é o Nando Mix. Explode o bagulho. DJ Wayne. Nando Mix. Nando Mix. É estúdio, tem. Esse é DJ Nando Mix. Tá lotada de bandida e uísque. O DJ é conhecido como o rei do Pix. O DJ é conhecido como o rei do Pix. Faz o Pix. Faz o Pix. A mesa tá lotada de bandida e uísque. A mesa tá lotada de bandida e uísque. O DJ é conhecido como o rei do Pix. O DJ é conhecido como o rei do Pix. Faz o Pix. Faz o Pix. Várias queixas de você. Para de caô, quero cara do momento. O comandante original no comando. Filho, não é só meu. É cadizinho, é cadizinho. Do mundo, todo mundo te comeu. Aí, DJ Nando Mix, solta som. DJ Nando. Luto contra vozes que dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Então me aço, eu vou curtir. Agora eu sei, e se eu te magoei.

toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Super! De colchão e rabão, baita, baita cabelo. Baixa rosa, cobiçada, rainha da cupifói. Várias posições maneiras que aprendeu lá no bazar. 7 anos e canada, terminou com namorado. Rainha do suck-suck, essa menina é uma pessoa. Quem diria, vou prazer te conhecer um belo dia. Tá hoje pra ti, ela é espetacular. A mulher do sul, vai fazer comigo várias coisas, só pra lutar. Ela é espetacular, a mulher do sul, vai fazer comigo várias coisas, só pra lutar. Ela é espetacular, a mulher do sul, vai fazer comigo várias coisas, só pra lutar. Destrava, destrava, em cima dos caras. Destrava, destrava, por cima. Onde é que você tá? Fala pra mim, se vai rolar, eu tô afim. Eu sei que já é tarde, já é tarde, mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Hoje eu vou te arrebentar, hoje eu vou te arrebentar, hoje eu vou te arrebentar, hoje eu vou te arrebentar. Então, antes de ir, me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia. E vai ser que eu sou Nando Mix. E se o mundo te magoar, eu estarei. escuro, teu toque me trouxe luz. E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz. Eu não sabia que os anjos desciam até o dia em que eu te conheci. E todos aqueles que me diziam que o amor não existe hoje me vem a sorrir. Por isso é que eu te amo tanto. E se o mundo te magoar, eu estarei aqui pra ti. Agradeço aos céus por esse anjo. Eu atravesso o universo contigo até ao fim. Por isso é que eu te amo tanto. E se o foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Peço que não me maltrate mais, pois corro o perigo de gostar.